este mundo que vivo deciden por mí. Vai queimando as etapas, xa podes comezar. No momento que naces está feito o programa. Só debes procurar non saíres da raya. O ollo da moral.